colégio. Só vale com colégio. Só com colégio. Não vale assim, tipo. Não vale tipo. Faculdade, ok, mas não vale tipo assim, o cara tem um time da firma. Não, time da firma não vale. Só estudante. Só estudante. Só com colégio e estudante. Sabe jogar e estudante. Tá, beleza. Vamos divulgar. Vamos divulgar quando essa informação? Agora. Então vamos abrir o programa primeiro. Tá no ar, já deve estar no ar. Estamos chegando para toda a Rede Atlântida no sul do Brasil com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência cada vez mais fechada no Pretinho Básico. Chegamos com Coca-Cola, abra a felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Queridinhos, e aí, Potter? Boa tarde, gente, tudo bem? Tudo tranquilo, KG? Tudo certinho, salve a sexta-feira. Salve a sexta-feira. Batista. Fala, Marcos. Beleza. Tranquilo, Pianger? Show. Hoje vai ser só mono word. One world. Just apavorado one word. Apavorado com o Havaí. Ele tá muito monogâmico. Ele tá monogâmico. É mono. Hoje o Pianger é mono. Eu sou estéreo. Beleza. Fala aí, Maurício Amaral. Eu tô muito bem, cara. Que beleza. Olha, sexta-feira que tava história. Sexta-feira demais, né, cara? Demais. Só o vagabundo gosta de sexta-feira. Como vocês são falsos, cara. Só o vagabundo gosta. Que isso, cara? Como falso? Estavam mal-humorados todos aqui. Ligou o microfone. Mentira, tô muito bem. Palhação. Tava todo mundo dando risada. Todo mundo puto um com a cara do outro. Não, senhor. Isso não existe. Todo mundo aqui, puto, não. Ninguém se dá aqui no Pretinho. Mentira, dois, mentira só tua, ninguém cara. É amigo. Isso aqui é todo um bando tua. De falso. Não acredito em ouvintes. Ouvintes, vocês estão me segurando! Eles estão me tirando do programa! É falsidade! É muito malandro, Marcos Pianges. Cueca nova, hein, Pianges? Aí. Aí está a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje, que aparece todo sábado, 11:30 da manhã, no canal 12 do Rio Grande do Sul, em HD, pra Grande Porto Alegre. Agora eu vi, cara, Maurício, o que é uma corda mal afinada. Pelo amor de Deus, Maurício. Agora viram. Rodaquinha, tudo bem, Rodaquinha? E aí, tudo? Tudo até certo, até a Rodaquinha, essa palavra. Rodaquinha! Deixa eu falar um troço, hein? Eu acho que tem que só começar a abrir a boca, Maurício. Isso, tá cantando, claro, meu. Isso, cara. Ô, querido Geiso! Tá gripadinho, né, Geiso? Tô meio gripado. Tá gripadinho, mas não dá nada, Geiso. Fica tranquilo. Tá tudo belezinha. Vai dar uma corridinha na tarde aí pra botar pra fora esse suor, e no suor sai toda a porcaria. Sai tudo? Tudo. Fica tranquilo. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico e vamos entreter a audiência da Atlântida até as 2 horas da tarde desta sexta-feira. Para de fungar, gente. Agora há pouco nós falávamos aqui durante o intervalo, quando o Piangers disse que todo mundo estava brigando e tal. Na verdade, não estávamos brigando, estávamos tendo uma ideia. Sim. E a ideia é a seguinte: uma galera procura aqui o Pretinho Básico, procura a Atlântida, para querer jogar um futebolzinho. Mala, né? Mala. Bater uma bola. Geralmente contra mala. O Pretinho Básico. O que querem? Querem tocar uma sacola no Pretinho Básico, essa é a real. Então agora nós decidimos que sim, vamos aceitar os desafios que aparecerem pra nós, mas tem um único detalhe. Mas é caro, tá? É, não é esse o detalhe, Geiso. O detalhe é o seguinte, cara, nós só aceitaremos desafios de colégios e faculdades. Nós não vamos jogar faculdade. Contra o time da firma, contra creche, o time... Creche. Hã? Times de creche. Não, é colégios feminino. E faculdades. Não. Colégios e faculdades. E não jogamos contra a mulher também. Não. E colégio não. Até quinta série, no máximo. Não. Colégio... O que quiser. A partir da sexta, sétima série. Mas é ridículo isso. O que é rodar? Se jogarem com criança na sexta série. Não, mas isso é brincadeira. É brincadeira, é óbvio. A gente vai quebrar os caras da sexta série, vão quebrar o meio. Eu vou te dizer o seguinte, se a gente jogar contra os guris da sexta, sétima série, nós vamos tomar um arrodilhão. Os guris da quinta série já são todos maiores que eu. Não, os da quinta eu acho que a gente ganha, cara, mas a partir da sexta já complica. E eu acho que a gente tinha que jogar contra a mulher também. Jogar contra a mulher. Pô. Não tem graça, pô, eu pianjo. Não, jogar tem graça mulher. Por quê? Vocês estão diminuindo o sexo feminino, é claro. Isso? Claro. Não tem graça, nada. É porque não dá pra ter o futebol que tu tem homem contra homem contra mulher. Cara, não dá. Muita... Olha a idade do KG, meu. Claro que tem mulher que joga melhor que ele. Não, mas não é melhor. Não é essa questão, cara. É, o Pianjas é que é o craque do time, né? Olha só. A partir de agora estaremos então recebendo o seu desafio, o desafio do seu colégio. Manda aqui pra gente, tá? Qual é o colégio? Qual é o contato do colégio pra que a gente, porque é uma coisa oficial. É um contrato, digamos assim, entre a Atlântida e o colégio. Entendeu? Não é a galera do colégio e a galera do Pretinho. Não, é um troço colchão, assim, sabe? Colégio e universidade, né? Colégio e universidade e o contato é feito com a Atlântida, certo? Então manda aí, colégio ou universidade e o contato do colégio para pretinhobásico@atlântida.com.br. Muito bem, vamos jogar bola e ser feliz, cara, que é o que guri gosta, jogar bola. Claro, claro, meu. Hoje é sexta-feira, 20 de maio de 2011, dia do comissário de menores. Tira aí. Como é que é? Eu já fui comissário de menores. Polícia, você que é comissário de menores, o nosso abraço. Eu acho que é a polícia. Comissário é... Já peguei muito menor, na verdade. Então é. O comissário é da Polícia Civil, né? É. É o comissário. Tá. Exatamente. Bem. E de menores deve ser delegacia de menores. De menores de idade. Né? Tem que conseguir as autorizações para os menores viajar. Juntando os pontinhos, talvez seja isso mesmo. Pode ser. E hoje também é dia do otimismo. Eu não levo muita talvez fé nesse. Talvez por isso dia, eu tenha acordado tão otimista, sei, tão feliz e tão positivo nesta sexta-feira. Eu sou pessimista, porque é bom ser pessimista. Tu acha? É bom. Eu não sei se esse dia vai adiante, cara. Acho que ano que vem não vão comemorar o dia do otimismo. Qualquer vitória para um pessimista é muito maior do que uma vitória. O Steven Spielberg uma vez disse o seguinte: me preparo sempre para o fracasso. Baita frase! Quando o sucesso vem... Eu tô feliz. Eu sou assim, mas daí não, é meio puxar pra baixo. Sabe assim, qual é o meu? Eu me preparo. E vindo do Spielberg, minha filosofia é: eu sou um otimista com relação ao passado, sou um realista com relação ao presente e um pessimista com relação ao futuro. Que vier é lucro. E o passado você nunca pode achar que foi ruim. O passado sempre foi bom. Otimista. Eu não foi bom. Não, rolou, gostei. Rolou. Não, no presente. Presente, realista. Quer dizer, não, é o que é. O que é. Futuro, pessimista. Que vier é lucro. Eu vim de um país vai que dar merda. Que a marca registrada é a felicidade, que é o Uruguai. Tu vê a felicidade nos uruguaios, na cara dos uruguaios. Pô, mentira, né? O povo feliz, não samba. Não é, né? Montevidéu é uma tristeza. Não é. Claro que é. Não é. Eu tô debochando. Não, não, é deboche, é ironia. Aliás, poucas pessoas têm o alcance da ironia, né? A ironia é um desperdício. É o Twitter que o diga, né? Brasileiros consomem mais do dobro da quantidade recomendada de sal. Excesso de sal, a gente sabe que provoca hipertensão e problemas nos rins. Enquanto o recomendado é cerca de 2 gramas de sal por dia, no Brasil, o consumo de sal chega a 12 gramas por dia, por pessoa. É muito mais que o dobro. É muito mais que o dobro, 6 vezes. Cerca de 70% do sal consumido vem dos produtos industrializados. Ah, tá, não é o sal que eu boto na mão. Que necessariamente não precisam nem ser salgados. Água. Basta ter sódio. A água tem sódio. A água engarrafada tem mais sódio do que miojo. E aí, a pessoa se engana, né? Acha que o sal tá na comida, ou que tá no alimento salgado, não. A própria Coca-Cola Zero, por exemplo. Tem Coca-Cola Zero tem muito, não tem açúcar, porém tem sódio pra compensar. Tá, mas sódio é sal? Sódio é sal. Claro, cara. É cloreto de sódio. NaCl. É isso, né? Cloreto de sódio. A empresa de consultoria do ministro Antônio Palocci faturou 20 milhões de reais no ano passado. Como muito trabalha legal. Bem, né? Ao invés da gente abrir, abrir os joguinhos, a gente podia abrir uma aqui no Pretinho Básico consultoria. Uma empresa de consultoria. Também gostei. Isso. Na época, ele era deputado federal e atuou como principal coordenador da campanha da Dilma Rousseff à presidência. No período, ele adquiriu 2 imóveis, um apartamento em São Paulo, no valor de... 6.600.000 reais. 6.600.000 reais. E com condomínio de quase 4.000 reais, fora a conta do gás. E também um escritório na mesma cidade por 882.000 reais. Ah, tá tranquilo. Em nota, a imprensa, a empresa diz que o crescimento de contratos em 2010 foi natural. Deu certo, né? A consultoria dele deu certo. Agora, é verdade que o ramo da consultoria vem milionário. Crescendo muito. E é milionário. Muitos profissionais dessa área vieram da política ou de grandes estatais, justamente pela forma como eles se desenrolam dentro da situação, porque eles auxiliam também os clientes deles de outras formas, né? Além da consultoria propriamente. A facilidade de estar em Brasília. De que o trânsito entra tá no meio do panela. Exatamente. Tem a chave do cofre, aí é fácil. O cara acha assim, pra gente que não participa desses grandes negócios, consultoria arruma uma empresa, cara. Arruma. Claro. A consultoria chega e bota a hora na casa inacreditavelmente. Outro que fez fortuna com consultoria foi o José Dirceu, né? Todos ex-políticos. É, todos e todos ligados ao Mensalão. É que esses caras fazem duas coisas, ou eles fazem consultoria ou eles começam a dar palestras, né? Se o cara se queimou, é impossível dar palestra, né? Não tem como, se ele for... Por causa do José Dirceu. É, exatamente, até do Palocci, né? Alguma coisa. Agora, por exemplo, o Lula já ganhou $1 milhão em palestras. Vocês se lembram que derrubou o Palocci, né? Um caseiro. Isso aí. Um caseiro. Mas tem um livro dizer que fantástico até o... chama que as entrevistas que a Piauí fez, né? São perfis políticos da revista Piauí. É fantástico pra saber como funciona a engrenagem de Brasília, assim. Incrível. João Moreira Salles é diretor de cinema e também escreve. Pá, que baita livro, cara. Vale a pena comprar. O que tu ia falar, Rodaica? Não, eu só ia comentar que eu acho que até mesmo esses caras que deram um mau exemplo, vamos dizer assim, na política, eu acho que até esses atraem a curiosidade numa palestra. Pô, sabe? Eu tava pensando nisso também. Talvez mais do que os outros. Olha, eu porque se, eles estão com um nome tão mais na mídia e talvez eles exerçam também um fascínio tão grande nas pessoas, das pessoas entenderem ou quererem perguntar como é que ele fez tudo aquilo. Mas nesse livro aí, até isso, né? Descreve o José Dirceu indo almoçar numa churrascaria e sendo agredido por todas as mesas do restaurante. Ninguém quer saber do José Dirceu. O que aconteceu durante os dois primeiros anos, assim? Não comeu churrasco. Não saiu. Não, fez, né? Em casa, teve trabalho de levar churrascaria na casa dele. Ficava ficava nos melhores hotéis de Portugal, dando consultoria para as melhores empresas de Portugal. Demais, tomando aí, os melhores vinhos de Portugal. É outra vida, tem uma vida melhor. Né? Vida Torpique, tem que roubar mais. Elite, balada, vários drinks. Rio Grande do Sul prorroga a campanha de vacinação contra a gripe por mais uma semana. Além da semana que prorrogou na semana passada. Por que eles não liberam pra todo mundo, meu, cara? Aí vai ser um sucesso, por cara. Por que não liberam pra sempre? A vacinação é pra sempre agora. Não tem mais prorrogação. É, boa ideia. Deveria ser, não, né? Não, eu acho que tem um período que a pessoa deve tomar e aí depois de um certo período não resolveria mais tanto, entendeu? São tipo, duas questões, né? Tá o período pra vacinar e a quantidade de pessoas pra vacinar. Eu acredito que os cofres públicos não tenham condições de bancar a vacina para toda a população. Mas é que eles têm uma meta, 94 milhão. Um milhão de pessoas? Um milhão de vacinas. Ok, um milhão de vacinas. Quando bater um milhão, acabou. É, mas falta não precisa dizer data. Pô. Tá bem. É que é antes do inverno, né? Faz todo sentido. Não, se eu tiver que fazer uma campanha de vacinação contra a gripe que se faz antes do inverno. E é engraçado que a gripe depois não adianta mais, perde a vacina, exato, entendeu? Claro. Então dá em alguém que ainda vai lá tempo, né? É que a vacina, né? ela demora mais de mês pra começar a agir no organismo. Então não adianta tomar a vacina em junho. Vai ser pra primavera, daí. Julho. Crianças até que idade podem tomar? Dois anos, índios, servidores de saúde, grávidas. E velhos, grávidos. E integrantes do Pretinho Básico. Não, integrantes do Pretinho Básico. Bom, a resistência dos gaúchos a se proteger contra a gripe aumentou a dificuldade em atingir a meta do Ministério da Saúde, que é essa que a gente falou aqui. Na opinião de especialistas, a dificuldade tem explicações. Os gaúchos, Almir, acho que são mais fortes que todo subestimaram mundo. A gripe. É verdade, Almir. Além da falta de informação à população, o medo provocado pela epidemia causada pelo vírus da influenza A há dois anos parece que adormeceu. Ninguém mais tem medo da doença. Será que existiu essa gripe? Tá. Existiu, meu. Eu matou peguei, gente, meu. Né? Eu peguei e quase morri, pô. Ou peguei foi a mesma gripe que as pessoas pegam. A outra pegou uma gripe daquelas companhias. E aí precisaram fabricar milhões e milhões e milhões de vacinas e gastar dinheiro em milhões e milhões e milhões de doses de vacina. E o laboratório... Deram uma lavada nessas vacinas aí, será que não? Eu e o Maurício... Profissionais da saúde que viram gente morrer, gente saudável, sem nenhum histórico de problema. Cara, isso é ironia, cara. Ironia. Os pulmões transformados em blocos de concreto, assim, por causa de uma pneumonia fulminante. É ironia, cara. Será que o homem já foi à lua, hein, cara? Nunca foi. O filme do Stanley Kubrick. Se foi, por que não voltou? Mas a coisa da campanha, ela é importante, porque o brasileiro, ele tem mesmo esse hábito de quando a coisa mais ou menos é controlada, ele larga de mão alguma campanha ou alguma atitude correta. O ser humano é assim, né? É, e aí depois de um tempo o negócio volta. A gente presenciou muita gente morreu por causa dessa gripe. Sem dúvida, a função da vacina diminuiu muito ano passado e o povo acalmou. Quer dizer, se acalmar, segue vai voltar. Segue tomando a vacina, pô, criança, é de graça, sabe? Vai lá e toma a vacina, você que é idoso, você que é pai de uma criança de menos de 2 anos de idade, é grávida, é profissional da saúde, vai lá tomar a vacina, pô. Eu já tomei a vacina. Tá gripado, Santana? Sim. Que bom, Santana. Não dói nada. Tem que dar um exemplo, é isso aí, não dói nada, se doer é uma picadinha que fica doendo um dia. É verdade. Cigarro é bom também para a gripe. Não, Santana. Eu tenho fumado muito. Santana, onde é que tu tomou a vacina, no braço ou no bumbum? No bumbum. Empresa responsável pelos radares aqui em Floripa vai desligar os aparelhos. Mas que beleza! Pra sempre! É nóis! A Engebras vai suspender os serviços em Floripa. Nossa. A justiça acusa a prefeitura de ter viciado o edital de licitação, criando assim uma situação para contratar a Engebras de forma direta. Oh, pra sempre! Pra sempre! Ai, parabéns, ai, prefeitura, ai. Mais uma. Aliás, cara, eu dei, a gente foi a Caxias, né, no fim de semana passado, lá fazer uma festa da Atlântida de Caxias, o aniversário da Atlântida, e os pardais nas estradas e os dedos duros, todos tão desligados. Estão tudo desligado. Tu acha mesmo? Não, eu tenho certeza que estão. Sim, tu passou a mais. Eu tenho certeza que não, estão desligados. Cara, o Giovanni Grisotti não tá investigando isso? Tem, o Ministério Público cancelou, não. Mas até quando? Por quanto tempo até isso? Até se esclarecer. Na estrada do, na estrada aqui, é verdade, cara, tá tudo off. Mas aparece os numerozinhos, né? Algumas lombadas eletrônicas ainda funcionam. Não, mas a maioria já tá fora. Mas o que acontece é o seguinte, tem aquele infravermelho, né? E alguns radares tem, alguns pardais tem, que é o dedo duro que informa se a tua placa tá com o IPVA vencido ou não. Esses infravermelhos estão apagados, ou seja, tá tudo desligado, todos os pardais desligados. Até onde eu sei, algum pardal pode até te fotografar, mas a multa não é emitida, porque eles não estão operando de forma legal. Sabe o que é o mais legal? Por causa das falcatruas do Brasil. Não, mas o mais legal é que mesmo a gente sendo contra vários pardais em vários locais que não tem fundamento, a galera diminui. Mesmo sabendo, a galera é meio instintivo, assim, eu diminuo. É uma atitude hipócrita, né? Porque tu só diminui onde ele tá. Horrivelmente hipócrita. E depois tu anda rápido de novo. As pessoas fazem assim, entendeu? É verdade, Se fosse, se o pardal existisse por uma consciência... Algumas pessoas fazem assim, né? Algumas. Se existisse por uma consciência e também pra defender a vida das pessoas, que é o discurso deles... Alguns até seria continuar multando, não cobrar porque tem problema... Mas tirar o ponto do indivíduo porque ele tá fazendo uma infração. Ah. Se a preocupação fosse com a vida, a atitude seria essa. Rodaica, mas não é com a vida, é com o dinheiro. Então cancela tudo e nem trabalha, porque não tá ganhando dinheiro mesmo. Outra coisa interessante de falar, ontem na Nilo, ali pertinho, na frente da Anchieta, tem um painel desses de LED. Enfim, um outdoor desses que dá informação de hora, temperatura e tal. E tem ali a lista do radar móvel. Onde eles informam toda noite onde é que o radar móvel vai estar amanhã. Ah, é? É uma obrigação da empresa que controla o trânsito divulgar onde vai estar o radar? Acho que é. Sim. Acho que é lei. Por que isso? Você sabe pra pessoa reduzir, provavelmente. Exatamente por isso que a Rodaica falou. Mas peraí um pouquinho, os caras não estão lá. Eu não sei se é obrigação ou opção, a gente até teria que investigar melhor isso. Da mesma forma que antes do pardal fixo tem o aviso, fiscalização. Mas também é um método que não funciona bem também, né? Porque só quem passa lá. Isso é uma forma de eles reconhecerem que a maioria das pessoas andam acima do limite de velocidade, né? E só na hora do pardal diminui. Experimenta andar no limite pra ver o que acontece contigo. Toma buzinada. Os caras passam por cima de ti. É muito triste isso, né, cara? É muito triste. Mas igual fica aí o nosso pedido, né? Onde mantenha a velocidade indicada na pista, né? 100 por hora na freeway, 80 por hora, 60 no perímetro urbano, às vezes até 40 no perímetro urbano. Talvez essa velocidade do perímetro urbano tenha que ser revista. Talvez eu acho que pode ser que se possa fazer uma fiscalização assim, dessa maneira, de surpresa, sem avisar antes. Mas é que eu acho que tem que ser revisto. Acho que não... O principal ponto daquela matéria do Grisotti que eu achei mais legal de tudo, além... algumas ruas, assim, que é ridículo tu ter que andar 40 por hora, por isso exemplo. É mais importante, porque nos pontos mais perigosos do estado do Rio Grande do Sul não tem. Onde teria que diminuir mesmo a velocidade. Não tem. Tem aonde... Onde morre gente, não tem pardal. Tem aonde passa muita gente que tem chance de arrecadar. Tem pardal onde só passa galinha e cachorro, não cara. Não é pela vida e pela educação, é pelo dinheiro. Tem que ter pardal em zona urbana, em cruzamento, antes de curva perigosa. Aí tem que ter pardal. Claro. Não numa reta. Claro. Né? E onde sempre tem pardal em reta. É. Aí antes de curva perigosa, que deveria ter um pardal pra reduzir e não morrer. Lembrando aqui, porque a matéria deixou no ar, e as pessoas hoje em dia pensam que o problema principal são as empresas que fazem os radares. Não. Elas fazem o que tem pra quem vender. O problema são as prefeituras corruptas que contratam essas empresas. Que querem fazer que licitação fantasma. Fazem acordo e tudo mais com essas empresas pra ganhar mais dinheiro. Não, a corrupção tá em tudo que é lugar. Não, não exime mas ninguém. Não, ok, mas a gente acaba só criticando as histórias e pensa, não, são só as empresas que são corruptas. As empresas são corruptas porque o poder público, né? O poder público corrompe as empresas. Diz assim, não, eu quero tantos pardais em tais lugares pra ganhar tanto dinheiro, liberando multa pra tais pessoas. Quem faz isso é a prefeitura da sua cidade, é o prefeito que você votou. Quem compra o que é proibido incentiva a produção do proibido. Manobras clássicas, é isso aí. Manobras clássicas. É a vida, né, amigos? O que, que a gente vai fazer? Eu no dia do otimismo, a gente começa a debater esse assunto e começa a se afundar. Começa a se afundar, né, cara? Esse dia não acaba demais, é injusto demais. O Maurício deu a letra já. Esse dia do otimismo paga demais, a gente paga demais em imposto, cara. Tudo que tu paga o dobro do preço só pelo imposto, cara. É demais, o país não pode fazer isso com a gente. Os caras não têm dinheiro pra fazer vacina. Não podem fazer isso com a gente, cara. Não podem fazer. O Giovanni Grisotti me falou qual é a próxima pauta dele. Pretinho básico. Eu também acho. Pode vir com tá bem, 1:21 por falar em banditismo. É verdade, amigo. O ladrão educado revelou o rosto para as câmeras de segurança nos Estados Unidos, em Ohio. Suspeito entrou na agência vestindo uma jaqueta com capuz. E aí, funcionário, por favor, pode tirar o capuz? Ele foi lá e tirou. Aí foi identificado. É burro! E um homem de 57 anos foi preso em Port Orange, no estado da Flórida. Ah, lá em Port Orange. Depois de ligar para a polícia 80 vezes num período de 5 horas. Em média, o John Calvary. Ah, o John Calvary. John Calvário, prender esse cara. 57 anos, fez uma ligação a cada 3 minutos e 45 segundos para a polícia. Tava se sentindo sozinho. Foi preso. Polícia não gosta que liguem pra ela. Carência, não. Estão comendo os donuts lá nos Estados Unidos. Não me incomoda, tô comendo meu donuts. Tá Don't bother me. I'm eating my donuts. É meio indiano esse policial, né? tem tanto trote na polícia aqui no Brasil que tu liga pra polícia precisando de ti, eles desligam e desligam de novo pra ti. E isso o cabelo é no espaguete incentiva o trote do bem. Do bem, tá lá. Não boa, é. Não boa. É ligar pra polícia, é ligar pro bombeiro. Isso é crime, amigo. Boa. E vai ser preso, hein? Vai ser preso. E uma mulher falou no celular 16 horas seguidas. Meu num Deus. Trem, foi expulsa do trem. Lá, com razão. Começou a falar na cidade de Oakland, na Califórnia, Oakland, e seguiu até o Oregon. Uma cidade chamada Salem, ela foi expulsa do trem. Desce. A produção do programa tentou falar com essa americana, mas o telefone só dava ocupado. Ninguém te aguenta mais. Desce. 16 horas. Era isso. Pô, essa bateria, né? Tem que pegar essa bateria. É. Pois é, que bateria é essa? Não era iPhone. A Rodaica viajou com um amigo... Amigo, né? Vamos dizer amigo, né? Amigo gay. Um amigo gay. Obrigado, Marcos, pela amigo, clareza. Um amigo. E... Ficou claro na tua hesitação que o cara gostava de... Nunca falar um amigo. Eu tenho intimidade suficiente com um amigo pra dizer amiga, entendeu? Um amigo. Intimidade, entendeu? Na brincadeira. Mas um amigo, um amigo gay. Ficaria chato se ele não fosse gay e viajasse com a Rodaica, né? Ficaria horrível. Não viajaria. Não viajaria. Tudo isso pra explicar. Deixa eu só falar o que eu ia falar. Aí estavam... Onde vocês estavam? Num trem brigando e alguém pediu, vocês podem parar, por favor, tá me incomodando. A gente brigou no trem, em português, obviamente, né, entre Londres e Paris. Ó, mas que chique. É uma briga chique, né? É, foi uma briga fina. Bate-boca e palavrão. Qual era a briga? Qual foi o motivo da briga? A gente brigava viagem inteira. Maquiagem de mulher. Nosso relacionamento é assim, entendeu? Viajar junto, cara, pode ser teu melhor amigo. Mas é uma delícia, eu não troco por nada, é uma briga boa, entendeu? Pode ser uma paixão da tua vida vai dar briga. Com certeza, não, é muito. Não, paixão da vida não. Dá sim, claro que dá. Ela deixa. Quem não briga não gosta da pessoa. É isso aí, boa. É porque não porque se importa, quando tu né? não muito briga, bom. Tu ignora. Claro, claro. Ah, deixa ser assim, não faz baita frase. Eu já tô nessa fase de ignorar já. É verdade. Não brigo mais. Não gosta mais. Vamos dar uma girada, vamos ver aí, Potterzinho. Olá, rapaziada, sou o Paulo de Floripa, espero que leiam. Sexta-feira, antes do Grenal da final do segundo turno. Há muito tempo, né? Uma semana. Potter falou que o homem de verdade tem time de futebol. É isso aí. E que domingo era obrigado estar no estádio. Eu sou do Grêmio. Pois é, eu sou do Colorado. Você, a gente tem time, né? É. Bom. Eu torço pro Brasil. Sou gaúcho de Cachoeira do Sul. Ai, Potter, ele não fala assim. Ele não fala assim, Moro em Floripa há 9 anos. Mas ele escreve assim. Sou Deus. Comissário de voo. Ah, não. Neste dia, fiz uma viagem para a Inglaterra e fiquei triste com o comentário do Potter. Não gosto de futebol, Potter. Sou comissário, como já mencionei. Gosto de handball. Potter! Que sacanagem! Não! O rapaz não fala não. Assim, gente. Que horror. Ah, que isso. Que jogo cara. Sempre que estou de folga com amigos. E ainda cara, pratico. O dia tu ainda vai tomar um pau do avião. Vai, cara. Tomara que seja vai dentro do avião. Um pau dentro do avião. Daí não cara. Tem saída, né? Posso continuar? A saída é a... Pode continuar. O handball que pega as bolas com a mão, né? É, esse é isso mesmo, cara. Que jogo sempre que estou de folga com amigos. E ainda pratico patinação. Agora foi a pá de cal. Foi a pá de cal. Agora foi a pá de cal. Não pode ser real. Calma, gente. Calma, gente. Tem mais aí. E nem por isso deixo de ser menos homem que você, Potter. Toma, Potter. Então, toma. Peço que se desculpe porque não deixamos de ser homens por ser comissário de voo e gostar de handball em patinação. Pede desculpa, Potter. Eu vou acabar de ler, Rodaica. Ah, tá. Não, fica nervosa. Também não gosto de churrasco. Abate! Dois, três! Agora de espeto. Mas tá certo, eu também não gosto. É mas normal tu é mulher. Isso. Além de churrasco, gosto mais de saladas. Eu também, é normal. Mas nem por isso deixo de ser homem. Gosto muito do programa de vocês, mas comentários como estes me deixam tristes. Pois perante Deus somos todos iguais. Boa, como é o nome dela? Do parceiro aí, do nosso bruxo. Sério, só um pouquinho. Eu, se eu fosse ele, não dizia o nome. Vai ficar ruim pra não, ele. Não, já falei no começo, o Paulo. É o Paulo. É, mas fica no Paulo, então. É o Paulão, é o Paulão. Ah, bruxo, Paulão. O Paulão do Saladão. Eu cara, assim, vou dizer uma coisa pra você. Vamos fazer uma salada lá na tua casa, domingo. Eu levo alface, eu levo alface. O Robatinho Cereja, quem é que leva? Eu levo o Palmino. Vou levar o pepino aí pra ti. Aspargo, aspargo. Daí depois vamos fazer uma patinaçãozinha. É a decisão do brasileiro de handball. Vou falar uma coisa pro Paulo aí. O Paulo é nosso ouvintão e se não fosse, ele sabia que mandando isso, exatamente dizendo isso, ele ia tomar essa. Ele fez de propósito. E o cara aqui, que é comissário de voo, patina, joga handebol, não é muito macho, né? Não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas se eu fosse o pai, eu. Vai daí, Cajazinho. Falando em macho, o Caê tá aí. Caetano. Caji, você é lindo. Você fez a barba. Não fiz, né, Caetano? Tu tá lindo. Com problema de cegueira. Bota o óculos, Caetano. Bota. Só um pouquinho. Agora, não fizeste não. Mas os cabelos, tá lindo. Caê, eu tenho aqui pérolas da Bahia, Caê. Diga. Nos restaurantes baianos, a pressa é inimiga da refeição. Ah, é verdade. Salvador é uma cidade de altos e baixos, ligados por um elevador. Lacerda. La merda. La merda, né? Elevador la merda. Dentre todos os povos do mundo, o baiano se destaca. Se destaca e vai até em casa puxar o ronco. Na Bahia, tradicionalmente, se elege o candidato que promete que vai fazer menos coisas. Sim, o José Serra perdeu no Nordeste porque prometeu emprego pra todo mundo, né? Ninguém votou nele. Os baianos não tiveram saco nem pra fazer uma cultura própria. Mandaram vir uma da África, prontinha. Essa é mentira. Uma África. Nós temos a nossa cultura, ela é linda. Tem Ivete. Tem Claudinha. Quem? Claudinha. Tem Claudinha. E tem o teu grande amigo, né? Maria Gadu. Tem Maria Gadu. Tem Gil. Tem Gil. Tem Gil. Betânia. Tem Betânia. Tem gente demais na Bahia. Tem a tua mãe, verdade, que deve ter uns 122 anos. Bobô. Bobô. Se um baiano. Tem Dadu e Osmar. Quero retruco. Trio. Porque é demais. O único jeito de fazer um baiano suar é pondo ele atrás do trio elétrico. Bah, olha, vou dizer um troço, cara. Você que quer passar um carnaval na Bahia uma vez. Vá. Não vá. Vá. Não. Vá pra. Vá. Você vá. Será bem recebido. Vai ser muito bem recebido. Vá. Que é uma amiga isso? Foi lá e ficou com 28 caras. Ah, para! Em bateu o recorde. Em 5 dias? Dias. Beijou na boca? 28 Foi mal. 28 em 5 dias? Foi mal, diz foi mal, né? O povo assim, lá. Rodaica? Mas o povo lá. Qual é o teu recorde, Rodaica? Não, eu não fui pra isso. Mas quem vai lá embaixo, vai pra isso. Onde é que é Sandra? Ficou só com 9. Santa. 9 é um momento de tensão. Sempre naquele momento pedindo, né, Potter? Pedindo. Potter pedindo. É um momento que eu acho que a Rodaica, quando ela nasceu, ela já nasceu lá do Fetter, assim, sabe? Ela antes, assim, ela teve uma vida de solteira, normal. Acho que o Fetter acredita nisso, né, Fetter? Cara, olha, que um vou dia te falar foi, né, de eu não tenho mais boia, boinha de braço, ele vai, nada. Ele vai, deixa ele. Desculpa, mas eu discordo de vocês dois. Do quê? De vocês estarem. Mas qual é a discussão, assim, cara? Qual é a discussão? De acharem que isso aí foi uma coisa, um clima pesado? Não, Rebeca, antes, antes não... o Petra teve uma vida. Mas vai sozinho. Pensa só um pouquinho, pode dizer. Continua com a Gezinha, vai. A última aqui, ó. Sarapatel cururu vatapá. A preguiça do baiano é tanta que a comida já vem mastigada. Vai, vai. Verdade. É. Beijo pra minha irmã baiana. E aí, Caê? Aline. E-mail lindo. Mandem mais sobre a Bahia. Eu fico lembrando da minha terra. Lindo. Olha, onde é que tu mora, Caetano? Eu moro em São Paulo. Ah, tá, moro em São Paulo. Estou agora. Estou no Batuque. Alguma coisa acontece no meu coração. Obrigado, Caetaninho. Vamos ver aí. É pra eu parar? Pode parar. Tem que fazer os classificados da Egalha aqui agora. Vai, Rodaquinha, manda uma aí. Maurício Lindo. Ah, que isso? Lindo. Esse é o milésimo e-mail que eu tô mandando, mas agora eu tô precisando muito da ajuda de vocês. O meu nome é Rodrigo. E eu tô esperando a resposta de uma menina que já namorei há muitos anos atrás. Voltamos a falar no mês passado e descobri que ela é perfeita. E agora pedi pra voltar com ela, mas ela disse que tá muito confusa, porque acha que eu posso ser o mesmo que já machucou ela na primeira vez que a gente namorou. E ela fala que o ex-namorado dela ainda tá procurando ela, mandando mensagem, dizendo que eu vou trair ela, que eu não presto, que eu tô metendo pressão. O falecido não esfriou ainda. Bom, aí eu falei que se ela gostasse dele, era pra ela me falar, que aí eu vou parar de correr atrás dela. Mas ela fala que me ama muito, que eu sou perfeito, que eu sou até demais pra ela. Mas ela tem medo que eu a magoe novamente, porque só nesse mês que a gente tá só falando já brigamos muitas vezes por ciúme. Eu, tanto meu pra ela, quanto dela pra mim. Mas passou, gente. Que eu faço? Diz o Rodrigo. Larga de mão. Tá... É ideia fixa, né? Ela Magrão tá obcecado pela ex. Sim, tá. Eu acho legal voltar. Tu experimentar, acha? Acho legal. Pianjas bebeu, tá? Experimentar e aí vamos ver o que rola. Ele tá pedindo ajuda pra convencer a guria a voltar com ele, porque a guria tá com medo de voltar e que ele atraia novamente, ou sei lá, que ele fez de ruim pra ela. Vai trair, aconteceu tudo de novo. Mas trai direito. Mas daí vale a pena? As duas primeiras semanas vão ser espetaculares, né? Sabe todos os atalhos. Então assim, ó, Rodrigo, volta por duas semanas. Isso. Aproveita o que é bom. Faz um contrato. Quando ficar ruim, não, fala pra ela. Tem que falar pra ela. Fala pra ela. Ele já pediu pra voltar. Ela que tá indecisa. Tu pede pra mas ela. Mas ela não vai querer. Não, ela vai querer. Pra ela. Não, ela não vai querer e eu acho que ela nem tem contato. Ferrou com o Rodrigo. Não, ele vai fazer tudo a mesma coisa, fulana. Eu não sei o nome dela, né? A gente não sabe. Mas só que tem um detalhe, eu também não sei o nome dela, mas tem um detalhe. Esse cara que é o namorado atual dela, o ficante, não, também vai fazer tudo isso com ela. Não, o que ela tá ficando agora. Ex-namorado dela ainda tá atrás dela. Tá, entendeu? O ex, o atual e o futuro. Todos vão te trair, amiga. Que isso, rapaz. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Cerquinha tenso. Isso que é o dia do otimismo hoje, hein, ó. É, otimismo realista. Não, não, otimismo, vão otimismo, trair. Não. Pessimismo, vão trair muito. Work and Travel é Gali Intercâmbio. Acesse gali.com.br. Te liga nos classificados do Pretinho. Meu nome é Laura Kerber, de Santa Cruz do Sul, e quero vender o computador da minha sogra. Porque, infelizmente, não posso vender a sogra. Meu Deus! O motivo principal é para que tenhamos lugar no quarto para colocar uma cama de casal. Pois faz 1 ano e 8 meses, ela escreveu que faz 1 ano e 8 meses, que dormimos num colchão inflável na sala. Imagina as costas. Cara, ela dorme num colchão inflável na sala da casa da sogra. Nossa, que vida, velho. É um PC cheio. E ele ainda quer vender a sogra, né? É um PC cheio de estilo, ele é preto com cinza. Tem um monitor de 17 polegadas AOC, Windows XP, 512 MB de RAM, 1,60 GB, 1,6 GB, 80 GB de HD, leitor de CD e DVD, gravador de CD, vai junto todo equipamento multimídia. Quem tiver interesse, entrar em contato pelo e-mail laurakkerber, com K. Então é laurakkerber@hotmail.com. Comentários? Não, ninguém quer falar nada, né? Ninguém prestou atenção. Esse computador aí, não. Tô vendendo minha bateria Ludwig, mais uma oferta. LC 205 prata, 100 pratos. Tô sem espaço em casa e tô precisando do dinheiro. Ela tem tons de 10 e 12, caixa e surdo de 14, bumbo de 20, pedal, máquina de chimbal, banco e pedestal pro prato. A bateria tem 2 anos, mas tá zerada, pois só toco no AP com abafadores. Ainda bem, bom pros uizinhos. É. Peles originais sem nenhuma marca de baqueta. Mando foto pra quem quiser. Tô pedindo 1.700 e entrego em Poa ou perto. Contato, vendo bateria Ludwig com W e G mudo no final, Ludwig. @gmail.com. Era o Beethoven que era Ludwig, não? Ludwig Mozart. Dizem que o Beethoven usava essa bateria aí. Ludwig do Socorro. Usava essa bateria. O Beethoven. Mas o Beethoven tava tranquilo, era surdo mesmo. O Amadeus é o Vivaldi. Amadeus. Não, Amadeus é o Mozart. Cara. Era o Leonardo da Vinci. Wolfgang Mozart Amadeus. Filme. Chama Amadeus. Wolfgang Amadeus Mozart. É Wolfgang Mozart Amadeus. Não, Wolfgang Amadeus. Bom, eram estes os classificados do Pretinho. É verdade, amigo. Aqui, Almirzinho, tu não tá bem hoje, Almirzinho. Eu tô bem pra caramba. Tu tá mal? Não, eu não. Tá mal? Tô sempre bem. Eu tô bem pra caramba também. Que bom, então me dá um abraço aqui, peraí. Ah, grande figura. Como é que eu vou te abraçar com esse negócio aí, rapaz? Colete salva-vidas. É um colete anti-abraço. Pra que serve o colete? Pra quem me explica esse colete? A Rodney que entende moto. Pra esquentar o tronco. Mas sente frio nos braços, sente frio no pescoço, sente frio em tudo. Eu não sinto frio, na verdade, né, cara? Quer que eu dê uma esquentadinha no teu tronco? Não, obrigado, tá bom assim. Vai daí, qual é o produtinho, Almir? Tamo aí pra qualquer parada. Eu gosto que o Almir repara muito em mim, né? É, né? Como o Almir repara em mim? Mas tu merece, tu é irreparável. Obrigado, querido. Irreparável também. Obrigado, Almir. Não precisa de reparação. Muito obrigado, querido. Gente, tô lançando aqui hoje Almir Register Trademarks, Patentes, Intellectual Properties e SUS. Corporation Group. Nossa senhora. Se você não entende de inglês, vou poder... Traduza. Pegar o meu auxiliar de tradução, Maurício Amaral. Vamos lá. Almir, registra trademark. Almir, registradora de marcas... Patentes, intellectual properties. Propriedades intelectuais e patentes. E Shoes Corporation Group. Edição de... Corporation Group. Grupos de corporação. Exatamente. Ou seja... O que acontece? Muita gente morre, né? Muito. Não sei se vocês estão... Todo dia. Estão ouvindo. Mas o ser humano está. Tem gente que nunca morreu que está morrendo. Exatamente. É um perigo isso. Tem gente que morreu pela primeira vez aí e todo mundo não esperava. Mas a morte chega pra todo mundo. Então, Almir... Pra uns antes. Não adianta fazer as campanhas, né? Não adianta. Não vamos bater no trânsito. Não vamos usar droga. Não. Parou. Não vamos se matar, Almir. Para, Almir. Gente, tem que dar uma esvaziadinha no mundo. Tá muito lotado o trânsito. Então, Almir, rejeita o metido, Max. Patentes Intellectual Properties, Shoe Corporation Group. Não tem vacilo. Produzo em você... uma marca registrada. Como é que... Pra que você seja identificado pela família na hora de morrer. Sabe aquela coisa que... morreu todo queimado, como é que vai ver no dente? Nós fazemos isso pra você. A pessoa tem um código de barras? Exatamente. Assim? Não, nós modificamos a tua arcada dentária, fazemos uma cicatriz em você. Rasgamos a sua cara, por exemplo. Uma mordida de cachorro. Uma mordida de cachorro na sua bunda. Uma tatuagem do Mr. M. Várias pessoas gostam, exatamente. Corta a orelha pelo meio. Pelo meio, exatamente. Todo tipo de coisa, arrancamos uma perna. Boa, demais. Entendeu? Pra você ser identificado na hora. E como é que tá o teu pé, Almir, do acidente dele? Meu pé tá ruim. Tá mancando ainda, Almir? Dá uma voltinha pra gente aí, Almir. Tá meio pretinho. Passo. Como é que é? E a madeira. Putz. I wanna say it now. É caminhando e cantando com o Almir. Tá bem, Almir, obrigado. Volta aqui, Almir. Volta aqui. Então, galera, o Rony de Blumenau mandou uma culpa dos gaúchos. O meu irmão que tá morando em Farroupilha, deixa a saudade aqui em Blumenau. Muito bem. Rapidamente, Almir, posso contar uma piadinha? Claro. Tem um departamento de piada na nossa empresa? Tu tens as melhores piadas do planeta. Obrigado, Almir. Tu que inventasse as piadas. Tu és uma piada. Eu sou uma piada. Obrigado, Almir. Mãe, posso botar o dedo na sopa? Pode. Não, meu bem, vai queimar o dedinho. Mãe, deixa eu botar o dedo na sopa. Não, meu anjo, vai queimar o dedinho da mamãe. Mãe, deixa eu botar o dedo na sopa. Tá bom, filho, bota o dedo na sopa. Eu não, vou queimar o meu dedo se eu botar. O cabelo no espaguete. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 14 minutos para as 2 da tarde. Já estamos aqui com muito atraso, doutor Alceu. Vamos trabalhar, doutor Alceu. Que barbaridade. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. Anda aí, doutor Alceu. Vai cobertar o Brasileirão, doutor Pepe. Graças a Deus, doutor Alceu. Quem é que vai ser campeão, Santana? O Grêmio. Ele perguntou para mim. Desculpa, Santana. Sim. Você sabe algum. Qual é o canal que vai transmitir a Série C? A Série B, eu sabe, sei. Rodaico? Mas pode comentar a Série B. Qual é o canal que vai transmitir a Série C? Não sei. Quem joga hoje? Rede Vida. Rede Vida. Não. Hoje vai jogar o Bragantino com a mesma. O Goiânia na Série B. Eu nem sei o que é coisa C, D, E. Aí eu. O Grêmio joga no domingo. O Borcagia vai ver Salgueiro e São Caetano hoje. Não sei se é Salgueiro. É que o Salgueiro vai ser bonito porque vai ser a estreia do Salgueiro na Série B, né? O Salgueiro de Pernambuco joga hoje, não. Salgueiro de Pernambuco. Salgueiro tem até hino, né? Nossa Mangueira. É, vamos deixar o doutor Alceu. Vai, doutor Alceu. Exatamente. Começa amanhã a Série B às 4h20 com Criciúma e Guarani. Hein, Criciúma? Começa hoje, na verdade. Né? Amanhã Tigre. Começa com Criciúma. É, na Série A tem Grêmio, Inter, Figueirense e Avaí. Que ano, hein, doutor Pedro? Que ano, hein, doutor Alceu? Que beleza. Né? E o Inter e o Avaí já jogam amanhã. O Avaí vai jogar com o Flamengo. Vamos, Avaí, vamos, Avaí. E o Inter joga com o Santos, hein, Santos? Aí deu certo, né, doutor Peter? Amanhã é 9 da noite, né? E domingo tem o Grêmio com o Corinthians. Vem cá, deixa eu falar uma pergunta. 9 da noite. Esse jogo vai passar na TV aberta? Só pay per view. Ah, só pay per view. Não é nem Sport TV, é só pay per view. Certo. Figueirense e Cruzeiro. O Avaí nem voltou do Rio, né? O Avaí ficou no Rio, porque jogou com o Vasco. Eu tava vendo o jogo e eles comentaram que o Avaí vai ficar no Rio de Janeiro pra disputar primeiro jogo lá contra o Flamengo. Exatamente. Tá bom, era isso, doutor Alceu? Era isso, doutor Alceu, vamos reforçar pra nossa audiência que agora nós estamos aceitando desafios futebolísticos de escolas e universidades. Até porque a gente tem treinado o nosso time, né, direitinho. Não, tu tá não joga, transado, Pianja. Tá tu, não, tu é só massagista, Pianja. Eu sou o showman, cara. É verdade, é o showman. Sou o showball. Mande pra nós aí, então, pro nosso e-mail, pretinhobásico@atlantida.com.br. Você, especialmente, que é responsável por alguma instituição de ensino e queira fazer um desafio para os meninos boleiros do Pretinho Básico. pretinhobásico@atlantida.com.br. Daí a Atlântida vai entrar em contato com a sua escola. Aí. Ou com a sua universidade. Futebol, né? Futebol. Futebol. É futebol, não é handball, nem vôlei. Não, futebol 7. Ou salão. Não, salão não. Salão, pô. Salão não. Tem que definir. Tá definido. Salão não. Futevôlei. É fute 7. Society. Na areia, não. Futevôlei não. Sabe por quê, cara? É porque o futebol de salão é muito impactante. E aí tu tem medo. Eu tenho medo de jogar futebol. Eu joguei 20 anos futebol de salão na minha vida e não arrebentei tendo Jaqueline. Podia joguei ser dois. Futebol de sabão, que isso é muito mais divertido. Vamos fazer botão. Vamos fazer futebol de botão, então. Vocês estão deixando o Alexandre falar. Boa, gente, é assim, ó. Obrigado. Nós estamos então aceitando o seu desafio pelo pretinhobásico@atlantida.com.br para jogos de futebol society. 7 pessoas, 6 na linha e 1 no gol. Beleza? Beleza! E tem futebol aí esse final de semana. É mesmo, Rafinha? Onde é que vai ser? Vai ser no dia 21 e 22 no 7. Rua Gonçalves Dias, 328, Menino Deus, Porto Alegre. Boa, no CT, né? CETE 7. A primeira Copa RS Sicredi, o Rafinha que vai beleza, jogar de Rafinha verdade. Vai jogar. Qual é o som que vai estar rolando lá? Vai estar rolando um set de Black Eyed Peas e Bruno Mars. Ah, ô cara, deixa eu dar um toque aqui pra quem tá comprando carro. A gente sempre pesquisa pra encontrar o melhor preço no melhor carro. Entra numa loja, olha a nota, olha na terceira, até ter a certeza que tá fazendo o melhor negócio. Por que então não fazer o mesmo na hora de contratar o seguro do seu carro? Cote com uma, com duas, com três seguradoras até se for o caso. Quer uma dica? Não deixe de pedir pro seu corretor de seguros cotar com a HDI. é muito provável que você vá ter o melhor preço do mercado, já que o seguro HDI Alto não tem coberturas adicionais que você não vai usar. Siga o conselho aqui do Pretinho, cote com a HDI, não custa nada e pode valer muito. O que tem de gente economizando até 20%, então não pague mais caro. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor. Quem é que vai? Vamos ver aí, Geizô. Eu posso ir, Zalara? Vai lá, Geizo, vai lá. Deu uma escorregada. Fica à vontade, Geizo. Escorreguei, Zalara, bati aqui as coisinhas. Tá bem? Os batalhos. O Bê tá no bar dormindo, tá? É uma piada? Sim, piadinha. Ah, tá. O Bê tá no bar dormindo. Quem tava no bar? Bêbado. Ah, tá. Bêbado nada. Aí, assim, perto do bar, tá rolando um jogo de anões, tá? Lado? Ah. De anões, né? Sim, anões. E o vestiário do campo tava ruim, não tava funcionando, tá? Ah. E os anões se trocaram no bar, tá? Sim. E aí tava lá o bar ali, meu. Tipo, o cara no bar bebendo, tá? Aí os anões ali se aprontando. Salado, vamos jogar, salado. Metade azul, assim, metade vermelho, tá? Grenalzinho de anões. Sim, grenalzinho de anões. Aí o Bêbado acorda, barulheiro, os caras se amarrando as suas chuteiras, tá? O Bêbado acorda, assim, vem aquela correria, só dá o brilho. Seu Zé, salado! Você fecha as botas do bar, que os bonequinhos do Pebolinho estão fugindo. Anãozinho, né? O que tu ia falar de uniforme, Potter? Tu quer pedir uniforme no ar também, é isso? Não, não. Quer pedir uniforme? Quer pedir patrocínio pra Coca-Cola? Quer pedir patrocínio pra Nova Skin? Não, e também pra Colombo, é isso? Não seria capaz disso, né? Não seria capaz disso. Além, né? Eles já dão todo apoio pra gente aqui, confiam no nosso programa. Bom, mas de qualquer forma, fica a dica aí pra você que quer investir, patrocinar o time do Pretinho Básico. Onde nós estivermos indo jogar, nós estaremos levando isso, a sua marca. É verdade. Não é mesmo? Bom. E aí, além de tudo, este jogo será gravado, será filmado, registrado e postado no blog do Pretinho. E Anders vai editar. Ou seja, lá estará também a sua marca vista no blog mais acessado do sul do Brasil. Bom, ou seja, é uma questão de inteligência, verdade, patrocinar o time do Pretinho ou não. É tipo patrocinar o Grêmio, o Intra, vai, o Figueirense. Exatamente, vamos querer então Banrisul, Tramontina e Unimed. Eletrosul e Itaxibra. Eletrosul e Itaxibra, boa. Deixa eu mandar um beijo pra rapaziada de Antônio Prado, IP, Caxias, região, que eu vou estar amanhã no Clube Ideal na Black Emotion. Emoção preta. Uma festa vai ter no Clube Ideal lá de IP, então toda a rapaziada de Caxias, Antônio Prado lá, todo mundo convidado, é uma festa que já existe há um bom tempo lá. Que, mas uma vez eu já tive uma emoção preta. Um cavalo que eu tive negro. Chamado emoção. Emoção. E aproveitando isso, eu vou contar uma piada, né? Piada do Bode! Apoio! Mercúrio Lacerda! Arde feito Mercholate! Quem manda é o Anderson Pereira. O índio chega ao cartório e o funcionário pergunta... O índio. Jogador do Inter. Em que posso ajudá-lo, senhor? Índio, querer mudar de nome? Mas, senhor, os nomes indígenas são parte de suas raízes culturais. Tem certeza que deseja mudá-lo? Sim, índio, ter certeza. Índio não vê mais sentido em ter esse nome. Bom, sendo assim, qual é o seu nome atual? Meu nome atual é Grande Nuvem Azul, que leva a mensagem para o outro lado da montanha e do mundo. E como o senhor deseja se chamar, então? Apenas e-mail. Não, né? Meu, deixa eu dar um toquezinho aqui, o torpedo que eu recebo do nosso amigo Zento. O Zento diz assim: o time da Gaúcha, com o acréscimo do Potter, tomou 10-2 do Bom Conselho. Meu Deus! E o Duda? E o Duda também tava nessa aí, mas a gente tava mal preparado. Agora a gente já tá 3 meses treinando toda terça, quinta detalhe, e sábado. A arbitragem era deles, eles roubaram nesse jogo descaradamente, lembra de bater boca com o árbitro, o cara inventou uma regra no futsal lá. Qual regra que era? A regra que do lateral. Passou a bola pela trave, é gol. Não, essa trave. Essa regra é absurda, né? Eu até esses dias encontrei esse cara, esse árbitro. E vem deu aí, pau, vem aí o Bom Conselho no nosso caminho, então, pode ter certeza. É. Vai daí, Cajezinho. Aí conselho, o Gaúcho tava respondendo um interrogatório por ter matado seu vizinho carioca. É isso aí. Gaúcho matou o carioca. Tá brincando, brother. Mas isso que eles fazem, assassinam os outros. Sim. O Gaúcho. Sabe o que é, seu delegado? Todo dia que eu saía de casa, passava perto dele, ele ficava me cantando. Aí um dia eu perdi a paciência e dei 3 tiros na fuça dele. Bom. Mas só por causa disso? Aê! Por que você não tentou conversar com ele? Mas se eu conversar melhor, parceiro. Sim, seu delegado, eu até tentei. O problema é que ele tava quase me convencendo. É, e a mulher chega em casa, o marido tá preparando uma mala, né? O que você tá fazendo? Nossa. Preparando uma mala, nossa, não tá vendo, mulher. Burra? Nossa, pra quê? Que gostoso esse casamento. Legal. Eu vou pra Austrália aqui, lá eles pagam $100 por relação sexual, velha! Aí a mulher vai lá e começa a arrumar a mala dela também. O que você tá fazendo, velha? Preparando a mala! Pra quê? É pra Austrália! Mas por quê? Pra te ajudar, porque eu não acredito que você vai conseguir viver só com $100 por mês, seu broxa! E aí, Rodequinha, já foi na Austrália? Estudo, não, estudo relaciona mamadeira à obesidade infantil. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que dar mamadeira a crianças com mais de um ano aumenta em 30% o risco de desenvolver obesidade infantil. Olha que interessante isso. O problema é que em alguns casos se utiliza a mamadeira para substituir a chupeta na hora de acalmar o bebê. E como indutor do sono, causando um aumento calórico que favorece a obesidade. Uma menina de 2 anos que vai dormir com uma mamadeira com cerca de 25 ml de leite recebe aproximadamente 12% de suas necessidades calóricas diárias. Para que a criança vá se desacostumando aos poucos, a Associação Americana de Pediatria dá algumas recomendações para seguir a partir dos 9 meses. Entre elas, nunca alimentar o bebê entre as refeições com uma mamadeira. Para dar água, é melhor usar copos e não deixar que a criança tome mamadeira antes de dormir. Que já massa, cara. Já ensina, não é? Porque acalma a criança com leite, né? Acalma com comida, né? É, porque muitas vezes a criança chora antes de dormir e na tentativa de acalmar tem aquela coisa, o leite quentinho, leite, gostosinho, que vai dar aquela sensação, é. Não tinha uma parada que tu molhava o bico no mel? No mel, tem um pozinho também hoje em dia que existe. Acho que isso nem tem mais, né? Deve ser errado isso. Os pediatras não recomendam até pra criança não dormir com doce na boca, né? Claro, cara. É verdade, é. A minha filha fez exatamente o que a pesquisa diz e é magrinha. Leitinho antes de dormir, fica a dica. Tem nada a ver. Leitinhozinho antes de dormir. Nunca acredita em cientistas. Cientistas só gastam dinheiro do público. Tá bem. Meu Deus. É, algumas questões pra gente avaliar antes de se casar com alguém. Vou deixar uma só aqui, tá? Beleza. Que é pra pensar a tarde inteira? Que é pra pensar a tarde inteira. Beleza e dinheiro. É uma só. Então, beleza. Onde é que tá? O dinheiro. Tá aqui, cara. Não. Tá aqui. Não é questões, não são questões para avaliar antes de casar com alguém. É uma das coisas que os homens adorariam que as mulheres soubessem. Naquela série ainda. Nada a ver uma coisa com a outra. É que eu tava com as duas na mão aqui, aí acabei tendo que escolher por uma, uma só. Cara, agora lê as duas, né, cara? Não. Rapidamente aqui, ó. Lê como, né? Tenha opinião própria. Mulher, atenção, você mulher casada. Dicas para as mulheres. Os homens querem que as mulheres sejam assim, é isso? Coisas que os homens adorariam que as mulheres soubessem. Ok. Só soubessem. Tenha opinião própria. Não me pergunte se está gorda, você já sabe a resposta. Pode ter daquela da sobrancelha. Pode ter sobrancelha, vamos à sobrancelha. S de sobrancelha. Manere na sua sobrancelha. Uma linha fina em cima do olho não é bonito. Para de tirar a sobrancelha. Meu Aí Deus depois vai céu. Passar Você um fica pinta, extremamente né? sexy com aquele seu pijaminha velhinho de algodão azul. Isso é verdade. Pijaminha. Adoramos quando você faz rabo de cavalo. Ah, é verdade. Mostrar o pescoço é bonito. Mas isso aí não pode ser geral, né? É geral. E essa aqui é muito importante, além de geral, É geral, uma passada de mão inesperada é sempre bem-vinda. Até, e eu vou dizer, principalmente em lugares públicos. É isso aí. Viu, cachê? Mostrar que é dona do material, olha tá aí, ligada? Isso aí é. No bar do Pretinho, você pode ver no palco, Maurício, toda hora vem passar a mão em mim. Não espere que tenhamos uma conversa por torpedo. Uma conversa, vai e vem. Boa. A não ser que inclua a palavra dinheiro. Pelada te esperando. o bom é a palavra. É uma palavra. É uma palavra só. A palavra pelada esperando. Hashtag pelada te esperando. Nossa. Mais uma. E a pelada, aprenda a jogar. Hã? A pelada pode ser uma partida de futebol também, né? Também. Aprenda a jogar videogame. Nossos finais de semana teriam uma emoção a mais. Essa aí eu não concordo. Mulher não pode jogar videogame, não pode jogar truco. E não pode gostar de futebol. É, mulher tem que ser. E a última? A última é sensacional, reveladora. Às vezes, nós, eu mesmo me pergunto: por que uma mulher tão incrível quanto tu quis ficar comigo, um ser tão inferior? É verdade. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. De nada, Fetter, de nada. Muito, muito, muito obrigado. De nada, de nada. E assim encerramos mais um Pretinho Básico. Quanta sensibilidade nesse momento lindo. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. E Alexandre Fetter reafirma suas intenções com Rodaica. Obrigado pela audiência, voltamos logo mais às 18 horas e até aqui viemos com Coca-Cola, abra a felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija, e as melhores ofertas Tim estão na Colombo, você pode, você merece. Vem aí o trote saudável do Geiso no cabelo do espaguete. Vou tomar um campanha, hein, Boris? É do Ricardinho, tá? É o Ricardinho hoje? O que ele faz hoje? Ah, o Ricardinho. Olha aí, Ricardinho, então. Vai ligar pra Ospa, pra falar. Vai pra Ospa, o Ricardinho vai ligar? Vamos ver.